menino tá confuso, não sabe o que fazer. Na sua casa não tem nada pra comer, sempre foge da escola e vai jogar bola. Fica com a rapaziada conversando até umas horas, mas alguém esqueceu de contar pro menino que aqueles caras estavam no mau caminho. Não demorou muito, ele se envolveu, e o mundo das drogas ele conheceu. Sua mãe, quando soube, ficou desesperada, não sabia o que fazer, ficou paralisada. Passou alguns meses, começou a roubar, não tinha dinheiro pra se sustentar. Todo dia fumando, toda hora na boca. Na sua casa só sobrou sua peça e sua roupa. A peça ele ganhou do fodão, do patrão, pra fazer teus corres com mais intimidação. Ele cresceu nessa vida, aos 15 a mãe morreu, ficou sozinho no mundo, só ele e Deus. Não tinha nada a perder, então vamos ganhar. Ele é a responsa, subiu os patamar, é abraço direito dentro da favela. Todo dia uma vela pra alma da sua velha. Não entrem pro crime, porque não tem futuro, é sempre atrás das grades ou dentro de um caixão duro. Não entrem pro crime, porque não tem futuro, é sempre atrás das grades ou dentro de um caixão duro. Em uma forte operação, o patrão morreu, ainda em luto. O mano percebeu que a partir de hoje o cargo é seu. Ele queria isso, pra isso que ele viveu. Uns dias depois, já é a rotina abastecer a banca com a maldita farinha. Mas não tava satisfeito, queria mais poder. Armou um assalto gigante, igual da TV. Armas vindo da fronteira, armamento pesado. É um banco no centro, tava tudo mapeado. Foi em uma S10 e um Chevette socado. Meio dia em ponto, invadiam encapuzados. A informação do assalto tinha vazado. Dentro do banco, vários PMs armados. Eles pensaram bem e se entregaram, foram pegos em flagrante, nem quiser advogado. Pegou 25 anos atrás das grades, lá dentro fez algumas amizades. Não entrem pro crime, porque não tem futuro, é sempre atrás das grades ou dentro de um caixão duro. Não entrem pro crime, porque não tem futuro, é sempre atrás das grades ou dentro de um caixão duro. Quando conseguiu sair, era um homem na estrada, sem amigos, sem mulher, sem favela, sem nada. Não tinha razão pra dar nem mais um passo. Naquele instante se lembrou do seu passado. Se ficasse na escola, teria um propósito. Com os conselhos da sua mãe, seria um homem próspero a sua vida inteira. Ele foi um peão mandado na favela pelo patrão. Um flash da sua vida num segundo passou. Passou muito rápido, ele se assustou. Sente um cheiro de pólvora, um aperto no coração. Na sua frente estava teu colega, um irmão. Na verdade ele era um tremendo vacilão. Mais dois tiros no peito e o baleou no chão. Ele que caguetou o assalto do banco, não estava satisfeito com o novo comando. E o mano ali no chão, todo ensanguentado, olhou bem pra ele e disse muito obrigado. Finalmente vou poder pagar pelos meus pecados. E você aqui na terra, tome muito cuidado, mano. Tome muito cuidado. Não entrem pro crime, porque não tem futuro, é sempre atrás das grades ou dentro de um caixão duro. Não entrem pro crime, porque não tem futuro, é sempre atrás das grades ou dentro de um caixão duro.